Ah, bis 3603. Faz 44, direito em 219. 219, entra. Buenas, 3603, livrou na... Na Eco, não sei se foi. Então 3603, táxi Alfa Juliette, gate 5. Alfa Juliette mudou pro 5, 3603, obrigado. Para o táxi, gol 1273 com POB de 184, acelerando Campinas, 3 horas e 18. 1273, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da pista 10, torre 1186, ajuste 10 no 1, uma boa noite. Muito boa noite, consegue via Índia Alfa no ponto de espera da pista 10. Salvador, o chalé 6143 para o Pushback acionamento, está na portão 7. Desculpa, 6259. Autorizado no gate 7 para o táxi, o chalé 6259. Bota o táxi 59. Estou em Salvador. Boa noite, bom na 273. Pode esperar. 273, boa noite. Alinhar e decolar, pista no zero. Uma centena com 12 nós. O ajuste no zero, não. Alinha e decola, pista no zero, bom na 273, comigo. Prossiga. Ficha do balizador aí pra posição número 5. Afirmativo, vamos informar isso pra ela, só um minuto. Obrigado. O 6259 também tá aguardando o operador de fim, né? Afirmativo, vou informar isso pra ela. Obrigado. 73 aos 49, 198, boa viagem. 198, bom dia, boa noite, Cetrim. Patrulha Gol no 273. Palote Gol 1273, contato radar, suba para o nível 360, autorizada por Adileda. Adileda está presente, 360, obrigado, 1273. Com 3197 para o Galeão autorizado, nível 380. Decola da pistola zero, com primeira curva à direita, saída da Euleda Bidev, quero ver per November 857. Seguro, Upper Zulu 16. Gruff, Upper Zulu 14, Toquim. Controle Salvador 119 decimal 8. Torre 118 decimal 6. Aciona 5150. TAM 3197. 3-2-0 para o Galeão, decola da pista 1-0 na curva direita da Euleda Bidev. Upper November 857 até segura, Porzulu no meia grupo e Porzulu 14 Toquim. T98 ao controle, 186 Torre e o transponder 5-1-5-0, TAM 3-1-7 a posição 08. Correto, TAM 3-1-9-7, me pronto para pushback finalmente. Obrigado, 3-1-9-7. Táxi Oceania 6259, está com uma autonomia de 4 horas, alterna Galeão, BOB 129. Via 259, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, ajuste 10 no 1. Uma boa noite. Juliette Alfa com 1011, muito obrigado igualmente. Possibilidade de maior ajuda para evitar a formação, de gol no 273. Se você desvia o gol no 273, após desvio, retorna para o delay. Ah, ok. Então vamos manter já para o 220 com mais algumas linhas. Gol no 273, o centro autorizou a proa de Pride para desvio. Confirme a proa de Pride para desvio. Confirma, autorizado, voa Pride. Muito obrigado, gol no 273. Salvador, boa tarde, 6259, ponto de espera 10. Boa tarde, 6259, alinhada e decolar 10 no 20 graus, 14-9. Alinhada e decolar da cabeceira 10, chané 6259. 1273, chamador Recife, frequência 1251 e alternado 1-3325. 251-3325, muito obrigado e uma boa noite, 1273. Boa noite. Objeto 5810, completa final ILS, torre 186, até o oposto. Completa 186, boa. Torre 186, 5810. Jet 5810, boa tarde, o ajuste 10 no 1, reporte baixado travado. Tá baixado travado, 5810. Livre pouso, pistão 10, uma centena com 12 nós, o 5810. 5810, livre pouso. Web de Ocean, né, 6259 aos 56198, uma boa viagem. 6259, na sua escuta, boa noite. Alô, seu Chané 6259, contato radar, só para o 360, autorizado a Prodileda. 360 na Prodileda, 7, 7, 6, cruza 1-7-0, 1-5-0, da Serra. 1-7-7-6, aciona identificação, desça para 2 mil pés, altímetro em Salvador, 1011, chegada Mare. Para 2 mil pés, Mare, 1011. Solicita direito a desvia da rota, proa 238, chané 6259, por 30 milhas. Ciente, estamos cientes dos desvios. 6259. Para o táxi, está com 8-4 a bordo, 2 horas e 50 de autonomia, alternando Vitória. 5241, táxi via Juliette Alfa. Próximo ao ponto de espera da 10, torre 1-186, ajuste 10-1. Uma boa noite. Boa noite, ajustado 10-1, autorizado táxi via Juliette e Alfa. Quando lá, 118-6, 5241 da Pico. Então, após o desvio direto, eu de 6259. Só me informe quando estiver na Pro de Eudes. Está aprovando o Eudes no momento 6259. Ok, gente. 810 ao solo 01 direito 219. 219, web 58, 10. Salvador, web 5810, Livrano, boa noite. Boa noite, objeto 5810, táxi via Alfa, India Gate 02. Confirmando o Gate 2, está ocupado aí. Prossegue via Alfa e aguardante da Juliette. Sente, vai ser Alfa e aguardante da Juliette para o Gate 02, web 5810. Salvador, TAM 3197 908, puxa treinamento. Autorizado, chame táxi, TAM 3197. Sim, TAM 3197. Boa noite, trip, alinhar e decolar, pistão 10, 120 graus, 12 nós. Alinhar e decolar, 10, trip, 5241. Salvador, 5810. Consiga? O posição 2, onde está o gol? Afirmativo. Não pode usar outro finger não, que está vazio? Confirmar com infra-aero, só um minuto. Oi? Vou confirmar com infra-aero, só um minuto. Tá, obrigado. Obrigado, até a volta. Até mais, bom voo. Obrigado. No 776, livre LS, desça para 2000 pés. Livre interceptar, 1011 ao time, tem informe no localizador estabilizado. Localizado LS, descendo 2000 pés, é um portão estabilizado, mano 776, 1011. Ingresso via Juliette, gate 07. Juliette, gate 07, web 5890. Obrigado, Ustão. Consiga, está precisando de um desvio à esquerda. Ciente, agora estamos cientes. Dado, chama para o táxi, chegou no 940. Vai chamar o 940. Quatro ao 05, controle 198, boa viagem. 198, obrigado. Controle, trip 5241. 241 no contato, radar decolagem, suba o 400, da presente Leda. Da presente Leda, sua ascensão 400, 5241. táxi, o TAN 3197, nosso POB é de 160, com autonomia de 4 horas, o tráfego Guarulhos. Táxi via Juliette Alfa, no ponto de paradão no zero, torre 1186, ajuste no 01, uma boa noite. Via 11, Juliette Alfa 186, 3197, até a próxima. Os 4, acione a identificação desse parador de mil pés, altímetro 1011, na proa de Duna, dos 2 aos 4. Controle trip 5241 está efetuando o desvio à esquerda após Leda. Ok, por quantas milhas nessa proa? É, corrigindo para a direita por 10 milhas. Ok, sente, informe na proa de Leda então. Tomara. Controle trip 5241 no proa de Leda, quando possível proa de Bridge. Sente. Redão no zero, voa no 776. Gente, completa a aproximação, chama a torre, 6862, voa no 776. Completa 186. Táxi via Índia Alfa, no ponto de espera do 10, torre 1186, ajuste no 011, uma boa noite. Índia Alfa, ponto de espera 186, 10, 11, voa no 940, obrigado, boa noite. Matei 3197. Corre agora no 776. No 776, continue e aguarda a pista livre. Na R2 da TAM, inicial rolagem pista 10. A gente aguarda na pista livre. 3197, alinhar e decolar, ok? Pista 10, uma centena com 12. Alinhar e decola a pista 10, 3197. 224, está desviando um pouquinho à esquerda, para dar uma formação, só já vou voltar para o localizador. Ok, sim, te informe na Floriduna. Passarão 224. Trip 5241, chame Recife, 251, alternando 3325. 251-3325, trip 5241. No 0, no 1. Trip Repouso, não, no 0, no 0, no 1, na baixada travada. Aos 1-2, controle 19-8, boa viagem. 19-8, obrigado. Salvador, boa noite. 3197, passa 2000, perfil da Dael. Então, 3197, contato radar na decolagem, suba ao 380, direto Leda. Pode Leda, 3197. Após o gol na curta, alinhar e manter. Após o gol, alinhar e manter. Gol na 940.